Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro, Squared Potato, em squared-potato.pt, um site focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Ora viva, caros internautas e ouvintes de programas de podcasts, nomeadamente este, o Pod Bullet. Esse podcast maroto que aborda temáticas desde filantropia até dança contemporânea. É verdade. Comigo tenho hoje o Colosso Diogo. Ora, boa noite, boa noite. Tenho também o Infante Terrible, João. Ora, viva! Que está muito animado. Quiçá demasiado. Pronto, mas já lá vamos. E temos também um grande convidado, um ilustre escritor e professor português. Ao qual agradecemos desde já ter aceito este convite, assim um bocado sem saber no que se vinha meter, e por isso, desde já, agradecemos a coragem e a honra de conversar aqui connosco durante um bom bocado. E temos connosco, precisamente, Rui Zinco. Olá, boa noite. Muito boa Obrigado pelo noite. convite. Obrigado, nós, por ter aceito. Eu queria já começar aqui o episódio de uma forma já tipo, bastante hostil, dizendo que a primeira vez que eu tomei contacto com a sua obra foi através de uma peça de teatro que foi encenada por um grupo ao qual eu faço parte hoje em dia, ainda que na altura fosse uma mera criança, do Teatro Arte Viva do Barreiro, porque nós somos três jovens do Barreiro, e no qual foi feita a peça dos Anjinhos, salvo erro, em 2002. E, portanto, foi a primeira vez que, na altura, eu era um mero espectador. Eras um anjinho. Era um anjinho, era bem novo e era um mero espectador, portanto, não tive participação na peça, mas lembro-me de si, porque foi à estreia, salvo erro, ou pelo menos no dia em que eu fui também, estava lá, e foi a primeira vez que eu estabeleci contacto Ok. com o Olha, seu. nós não falámos disto ao princípio, aliás, não falámos de nada por amadorismo vosso, Claro. mas se calhar podemos tratar por tu, é mais informal. Eu custa muito tratar pessoas mais novas que eu por você. E Sim, a aqui, mim também. portanto, tratamos por tu e fica resolvido, não é? Por mim, parece-me bem. Até porque eu sou barreiro ainda, pelo lado da minha mãe. Quer dizer, com A, eu sou barreira. O Zinco é do meu pai e é um bocadinho mais espetacular. Reconhecemos que o Barreiro e que o Barreira, mas eu portanto tenho uma relação de afinidade, quer dizer, digamos que somos compadres. Sim, epá, por mim, pronto, tudo bem. Se é para tratar por tu, é para tratar tu. Não, mas obviamente que sem problema. E isto tudo para dizer só que Foi o teu pronto. pai quem ensinou, não foi? Por acaso não. Não foi? Mas pronto. Mas já era o, portanto, diretor da companhia aqui há 40 anos, feito. Pronto. É tipo Hugo Chaves. E portanto foi basicamente o primeiro contacto que eu tive. E ao qual também gostei bastante, e desde aí tenho mantido contacto com algumas das obras que tens desenvolvido. Tens Olha, obrigado. desenvolvido. Tens desenvolvido. Para hoje, obviamente, aqui o tema acaba por ser um bocado, tal como o Diogo já tinha dito, a questão dos hábitos de leitura, que acho que também é uma questão Sim. Importante e pertinente, ainda para mais nesta conjetura atual, digamos assim. Mas eu, antes de ir lá, gostava de destacar aqui e perguntar duas coisas que achei muito interessante na tua biografia, que são as duas teses que fizeste. Uma delas focada em banda desenhada e a outra em José Vilhena, porque são, digamos, dois campos bastante diferentes um do outro. Portanto, um claro num tipo de escrita mais humorista e cartunista, acho que posso chamar assim, tu dirás melhor com certeza, e o outro de um tipo de escrita completamente diferente. Quer dizer, o modo como eu escrevi é o mesmo, porque foram duas coisas que, vamos pôr aspas, científicas. Eu digo aspas porque é diferente a ciência com a proveta e com a retorta e com a bata da ciência que se tem em estudos humanos, sociais. Sim, sim. Agora, o meu discurso foi um discurso de rigor, porque cá está, na ficção nós fazemos fantasia. Portanto, eu posso dizer agora que na peça Anjinhos, os anjinhos eram atores, quer dizer, não há anjinhos na vida real. E agora, num livro de ficção, nós podemos fantasiar, podemos pôr vampiros e às vezes os vampiros, os anjinhos, o monstro de Frankenstein, o Zorro, o Batman, o Joker, são mais expressivos do nosso tempo, agarram melhor a nossa realidade por serem inventados do que coisas reais. Portanto, são mais expressivos. Um pouco como o Marcos Mendes não é o nosso melhor opinador público, mas é o mais representante da opinião pública em Portugal, na televisão. Então, digamos que é o maior representante. Maior? Da estrutura mental. É mesmo grande, é mesmo enorme. Mas, por exemplo, mas quando faço um trabalho, e aí fiz, o exercício foi o mesmo, o exercício intelectual foi o mesmo, que é... Eu debrucei-me sobre o Vilhena e debrucei-me sobre o BD. E sobre o Vilhena, debrucei-me dizendo, olha, isto não é só a porcaria que todos vocês acham. E o Vilhena era interdito na faculdade na altura. Eu fui aconselhado a não fazer um trabalho sobre ele porque ele não merecia. E a minha resposta foi a resposta mais sonsa que eu posso dar. Porque eu viro muito sonso quando me vêm para mim dizer isto não se faz. E eu aí... Há um truque clássico, que é sermos mais papistas que o Papa. E eu citei o Umberto Eco num livro, Como se Faz uma Tese, que é um belíssimo livro para quem estiver na universidade. E o Umberto Eco diz: a ciência define-se pelo método e não pela nobreza do objeto de estudo. Certo, e nos anos 80 ainda me vieram dizer, nos anos 80 em Portugal, ainda me vieram dizer, olha que esse objeto de estudo não merece ser estudado. Eu disse, sim, merece. E o meu trabalho com o Vilhena foi dizer, olha, isto vale a pena. E foi muito fácil do ponto de vista de disciplina, por uma razão simples, porque era território virgem. E o próprio Vilhena ficou surpreendido de ser estudado e depois ficámos amigos para sempre e até trabalhámos juntos. E tivemos projetos juntos. No caso da BD foi a mesma coisa. Foi ir falar sobre aquilo que são os bonequinhos e dizer isto também é uma variante da literatura. Sim, deixa-me só fazer uma pergunta, ainda no Vilhena. Isto pergunto porque eu também já fiz uma tese também na área de ciências da comunicação, portanto, ainda que o tema não tenha nada a ver, mas... Mas fizeste sobre o quê? Eu fiz sobre jornalismo cultural. Olha, em Portugal. Em Portugal. E aqui a minha dúvida era, como disseste, e bem que foi a primeira, de certa forma, tendo essas vantagens, em termos de parte da, digamos, da revisão de literatura e bases, e mesmo depois das próprias conclusões, por não haver muito por onde pegar, a não ser a obra do autor, não acabou por ser um pouco difícil? Não compreendi muito bem a tua pergunta. Ou seja, por exemplo, no meu caso do jornalismo cultural, eu tive de investigar várias definições e sim, vários mas, sim, mas no teu caso tiveste um problema, tiveste uma coisa fácil, que é o objeto de estudo é muito curto. O objeto... sim, sim, sim, sim. Ou seja, o jornalismo cultural é uma espécie de Marcos Mendes do jornalismo em geral. Sim. Não, não, a minha dúvida foi, além de toda a obra do Villena, não é, e de tudo que ele escreveu, havia mais algum tipo de matéria que consultaste ou que serviu de algum tipo de referência? Sim, havia, e aí tem sempre que haver, que há uma regra, já que estamos entre colegas de trabalhos teóricos, há uma regra que é um clássico, que é, vais falar sobre um tema e pouco ortodoxo, põe uma gravatinha. Vais dizer uma coisa, vais falar sobre um tema que toda a gente que está aceite e abençoado, tipo Fernando Pessoa, podes ir com ar rebelde de peito aberto. E esta regra, a mim, eu já aos 20 anos já tinha esta sensatez, e esta sensatez que em Portugal me fez passar durante estes anos todos como louco, mas é um dos paradoxos portugueses, que é, se eu ia trabalhar sobre um tema que era pouco ortodoxo, eu tinha que ser o mais possível bem comportado na abordagem, nos métodos. E aí, obviamente, que eu fui ver o que havia já na mesma altura, portanto, fui influenciar-me em textos que havia feito em Portugal ou fora sobre o assunto, e tive que fazer aquilo que tu, se calhar, tiveste de fazer, que é ir tentar definir o que é humor, ir definir o que é sátira, e aí, obviamente, que eu não inventei nada, só os idiotas acham que inventam coisas. Eu fui dialogar com os maiores, fui fazer aquilo que é o dever de qualquer pessoa que pensa, que é cumprir aquela máxima atribuída a muita gente. É atribuída, eu gosto que seja atribuída ao Jonathan Swift, porque é o inventor do humor negro no século XVIII, mas a frase é esta, tem muitos autores supostos: nós somos anões aos ombros de gigantes. E isso é muito bonito, porque é isto que nos faz, é uma espécie de cortesia que nós temos para quem veio antes de nós, e que nos torna bons. Ou seja, nós podemos eventualmente tornar-nos nós próprios gigantes, colossos, mas é sendo... Não é a humildade à Cristiano Ronaldo, ou à Cantor Pimba, mas é de facto reconhecendo que os tipos que vieram antes de nós, há muitos, os que ficaram, que são... Pá, que enfrentaram tempestades que nós não enfrentámos. Certo. E nós devemos-lhes um respeito enorme. E depois, pomo-nos às cavalitas deles, e ao pôr-nos às cavalitas deles, nós vemos mais longe. O exemplo flagrante para isto é o exemplo do Leonardo da Vinci e do piloto da TAP. O piloto da TAP faz uma coisa que o da Vinci nunca fez, que é voar. E voar numa máquina que é eficaz. Uma máquina que consegue mesmo voar. O da Vinci é um idiota que nunca conseguiu voar, e as máquinas que ele inventou na Renascença, as máquinas que ele inventou de facto não voavam. Ou seja, ele, se nós compararmos, podemos dizer que eu sou melhor que o da Vinci. Mas, na verdade, o esforço intelectual e o contributo do Leonardo da Vinci para a aeronáutica é muito mais importante, não digo que o piloto da TAP, mas pelo menos o piloto da Ryanair. Ou da EasyJet, sim, exato. Okay, mas, sim, mas, faz, ou faz seja, a lógica, mas a lógica aqui vai um pouco como o que tínhamos referido também ao início, que é, não há ideias originais, ou seja, essa ideia original morreu. Existe tudo é uma consequência de uma consequência. Portanto, não haverá, sim, neste momento já não haverá uma gênese de nada. Será uma continuação, um aprofundamento, talvez. É, olha, nem, quer dizer, porque isto é uma armadilha, isto é um pau de dois bicos. É uma armadilha em que não há uma... Tu disseste uma coisa que eu acho errada, que é já não. E esse já não é como se fosse um problema de agora. Chegámos a um momento estafado em que já sabemos tudo. E não era um problema do século XII ou não era um problema da Idade da Pedra. Na verdade, todas as ideias que nós temos são derivativas e são coletivas. Certo. Um filme muito importante para a minha geração, que nós passámos antes a ver aquele filme sem perceber metade do filme, que é o 2001 Odisseia no Espaço, e que tem um momento lá, crucial, que é um momento, aliás, uma belíssima elipse, passagem, exatamente. Uma belíssima elipse, que é quando um dos macacos pega num osso e descobre que aquele osso com que ele está a brincar pode ser usado para bater nos outros ou para partir uma noz. Exato. E nesse momento ele tornou-se humano. A certa altura a imagem corta e estamos no futuro numa astronave no século XXV. Lembras-te disso, não é? Sim, sim, perfeitamente. Ora, o que acontece é que mesmo a descoberta do primeiro utensílio, ou seja, o momento em que nós deixamos, pelo menos naquela metáfora do filme, naquela história, o momento em que éramos um animal como os outros animais. E, de repente, conseguimos fazer uma coisa que é usar uma extensão. Aquilo que hoje em dia os tipos do Bloco de Esquerda com cabelo comprido fazem, que é usar uma extensão que prolonga a nossa natureza. Nesse momento foi inventada a cultura. Foi inventada o instrumento de guerra, foi inventado o utensílio, foi inventada a técnica e foi também inventada a arte. Ou seja, digamos que esse momento é um momento fundador. Mas mesmo esse momento fundador e genial é derivativo. Como dizia o Hannibal Lecter no filme em que ele tem a Clarice, Alice, à sua frente, e o Silêncio dos Inocentes, e vocês lembram-se que o Hannibal Lecter é o Hannibal leitor, portanto, é o Hannibal com hábitos de leitura. Até começa por H, repara, hábitos de leitura, Hannibal Lecter, está colado. Ele vê mais longe do que a Alice, Clarice, Jodie Foster, sim, porque ele sabe ler. E como ele tem experiência de leitura, ele mesmo preso vê mais longe do que o escândalo cá fora. Portanto, isto, se vocês repararem, é uma versão da história da caverna. Portanto, quer dizer que é um indivíduo filósofo, um indivíduo que saiba pensar, consegue ver mais longe do que os outros. E parece magia, mas não é magia. É simplesmente derivativo. Marco Aurélio, os primeiros princípios, Clarice, o que é que uma pessoa cobiça? Cobiça o que está à sua frente. E aqui é simplesmente o que fez o macaco no 2001 no espaço. Como é que o macaco inventou o utensílio? Porque tinha à sua frente ossos de animais comidos por um tigre de dentes de sabre. Se o tigre de dentes de sabre não tivesse devorado esse animal ou esse hominídeo, não haveria a descoberta da técnica. Ou seja, o único gênio na história da humanidade, e eu acho que no Barreiro estamos a fazer história porque é a primeira vez que isto é dito, o único gênio da história da humanidade é o tigre de dentes de sabre. Ou, se fores um cristão evangélico, o dinossauro. e está a ser feito história até agora porque não quero ser chato, mas eu só queria voltar àquele ponto da ideia só para dizer uma coisa que é o que eu estava a tentar dar o contraponto seria de, obviamente, ao longo do tempo essa será sempre derivativo, claro, mas que terá havido uma altura de maior saturação desse tipo de... Ou seja, hoje em dia nós temos tanta coisa, e tanta coisa já como adquirida, como dada, como tudo, e não há, se calhar, aquela semente mais apurada, vá, para uma evolução, para algo que vá transcender ou vá ultrapassar ou o que quer que seja. Não te parece que chegámos também, se calhar, ali a um ponto mais de estagnação? Não. Não, estás a ser anjinho. Só passo o jogo. Não, eu acho que não. Claro que tens razão. É essa a percepção. E é essa a percepção que eu tenho. Aliás, eu estou já na idade. Eu faço 60 anos este ano. Eu estou a chegar à idade em que começo a dizer que... A preparar a minha morte e a dizer o romance morreu. Porque, tradicionalmente, os romancistas portugueses, quando envelhecem, portugueses e mundo fora, quando envelhecem, querem levar a bandeira do partido para o caixão. Portanto, a Agostina, o Saramago, vários disseram, o romance agora já morreu, isto já morreu. E há uns anos houve um livro, há uns 20 anos, que era O Fim da História. E que era a ideia de que nós tivemos, ao longo da história, houve vários rios, e esses rios tinham cascatas, tinham rápidos, tinham momentos em que estagnavam demais, mas de repente chegaram a um grande delta, a uma grande foz, e essa foz é o tempo em que nós vivemos. É uma percepção um bocado narcísica, porque é a percepção de dizer que os idiotas dos gajos que viviam no século XVIII não percebiam que a escravatura era uma coisa chata, não percebiam que as mulheres deviam ter direito a voto, grandes bestas, mas nós hoje sabemos tudo. Ora, acontece que eles no século XVIII também diziam, nós finalmente agora somos civilizados e agora sabemos tudo. E a minha vantagem aqui, peço desculpa pelo paternalismo, mas sai-me naturalmente, a nossa diferença de idades, que é factual, ou seja, não estou a dizer que eu sei mais que vocês. Estou apenas a pedir o respeito mútuo, o que é, vocês têm o presente e o futuro, é mais vosso do que meu, mas eu tenho um privilégio enorme, que é, eu pertenço a dois mundos. E de facto, hoje em dia há gente, não será o vosso caso, que já só pertence a este mundo. Há gente certo. Que só pertence ao século XXI. Ora, eu pertenço ao século XIX. Eu pertenço ao século XX todo. Aliás, já disse isto várias vezes, uma das vantagens de serem criança em ditadura é que podemos viver em várias épocas, porque o fascismo tem uma coisa que congela o tempo. E por isso, quando eu ia ver um filme dos anos 30 ou dos anos 40, italiano ou francês, eu dizia, olha a minha infância nos anos 60. Porque na minha infância eu tinha as varinas descalças, tinha as carroças com as alfaces, tinha o amolador, brincávamos na rua, havia todo um universo antigo. Tinha em frente à casa da minha avó, tinha o carvoeiro, onde eu ia buscar petróleo para o fogão, um fogão manual, um fogão pequenino. E isto tudo criou os livros que eu lia, eram os mesmos livros que o meu pai tinha lido e que o meu avô tinha lido. Eu lia Dostoiévski. Agora já não há, na nova geração, muita gente que leia Dostoiévski. Eu certo. Lia uma série de livros. E agora a questão é, a minha cultura não é melhor que a dos outros. É simplesmente que os meus pés estão no século XIX e no século XX. Eu sou do tempo do telefone com fios. E por isso pude ver, eu escrevi 4 ou 5 livros à máquina de escrever. E por isso eu tive que me ir adaptando, e agora cada vez menos, a estas mudanças todas, mas é a noção de um tempo histórico que acelera, mas que daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, olha para estes patetas. E daqui a 100 anos vão olhar para nós e vão dizer, estes gajos não sabiam... Epá, estes gajos não sabiam que os animais pensavam. Quer dizer, portanto, estes gajos, como não percebiam a linguagem das plantas, não percebiam que as plantas eram muito mais inteligentes que eles. Portanto, a ideia de que chegámos ao fim e de que agora finalmente há uma saturação e que a nível criativo, ai, agora já não se pode inventar nada, não. Eu ao mesmo tempo acho duas coisas. Por um lado, sempre se inventou tudo e, por outro lado, nunca se inventou nada. Portanto, não acho que o nosso tempo seja particularmente diferente do que foi o tempo. E há sempre alguém, é raro, há sempre alguém que tira um coelho da cartola. Certo, é verdade. Ok. Mas por exemplo, a questão que estavas a referir mesmo dos tempos na altura da ditadura e tudo mais, obviamente nós não temos essa relação mais próxima, claro, mas também por esse fator, eu tentava fazer aqui um paralelismo, que seria, nessa altura, ou seja, o consumo também da leitura, isso seria uma coisa muito mais controlada, muito mais proibitiva, tudo mais. E agora será uma coisa muito mais livre e, obviamente, sem qualquer tipo de barreiras e tudo mais ao desenvolvimento, cá está, de hábitos de leitura, de conhecimento, tudo mais. Então, porquê que nós, de certa maneira, hoje em dia, como tu também retrataste bem, temos uma relação um bocadinho estranha, de uma maneira geral, com a leitura, e não há tanto essa... A malta a ler Dostoiévski, a malta a ter esse tipo de curiosidade, no fundo. Curiosidade, sim, e de opa, e também de trabalho, porque é uma coisa que requer essa dedicação, requer esse foco, sim, tudo mais. Sim. Porquê que achas que isso mudou assim? Pois, é pá, quer dizer, eu posso dar palpites, que é o que nós estamos aqui a fazer. Eu acho que vocês são mutantes. Não sei vocês nós só nos estamos a falar por aqui. Não sei qual é a vossa idade, vocês terão à volta de 20 e tal anos, 30 anos, suponho. Sim, sim, sim. Mas, portanto, este não vamos criar isto uma guerra de gerações. Mas é verdade que quem nasceu com o telemóvel, e com vários canais de televisão e com séries maravilhosas de televisão, é evidente que nós estamos num mundo muito mais visual. Por exemplo, o José Cardoso Pires, de quem eu era fã absoluto e ainda sou, É um escritor que interioriza na sua escrita, como era moda nos anos 40, 50, interioriza muito o cinema. Ou seja, já começou a haver escritores influenciados pelo cinema nos anos 40. Até porque, sobretudo nos Estados Unidos, alguns escreviam para cinema. E começou a haver uma influência do cinema, uma maior visualização. Certo. Bom, o que acontece? Nós estamos hoje é que estamos no absoluto da visualização. Por exemplo, o olfato é um sentido que quase se perdeu. Quer dizer, porque hoje em dia, cada vez mais, uma quantidade enorme de jovens, os cheiros que têm, a maior parte não tem um único cheiro que se possa considerar natural. Não tem acesso a um único cheiro. E quando tem um cheiro que é natural, estranha. Portanto, nós vivemos num espaço completamente urbano, mesmo aqueles que vivemos no campo. E isto mudou, e de facto o telemóvel é um instrumento maravilhoso, dá-te acesso, é o sonho de Borges, é uma biblioteca infinita. Eu posso passar, se o meu telemóvel não perder bateria, eu posso passar os próximos 36 mil anos indo de artigo em artigo interessantíssimo no telemóvel. Posso, neste momento, ir ao Prado através do telemóvel. Posso ir à biblioteca de Washington, neste momento, através do telemóvel. Portanto, há um acesso a obras que estão digitalizadas, clássicos. Eu posso ler grátis no meu telemóvel o Dom Quixote, do Cervantes. O que é que acontece? É que provavelmente não vou ler, porque há outras distrações. Exato. e nós vivemos no nosso tempo. Sim. E de repente quando eu estou à procura do Cervantes, alguém diz: olha, este tipo está à procura de um livro que tem a Dulcineia, e de repente a seguir mostram-me modelos russas com quem casar. Que aliás é a história da minha vida de uns 5 anos, quer dizer, passo a vida a receber isso. E passamos a vida a ser desviados para essas atenções. E a verdade é que alguns desses desvios são maus. São moralmente errados. Meu filho, não beijas pornografia. Lê antes um clássico da literatura. Mas há outros desvios que, de facto, são muito bons. Quer dizer, há séries na televisão que são maravilhosas. Sim. E se uma pessoa assina um ou dois canais, a pessoa pode ficar uma vida inteira, pode ficar a ver, porque não perde, até porque algumas são mesmo muito, muito bem feitas. E o que acontece é que... Eu acho que não ler Dostoiévski é errado, eu acho que o Dostoiévski, para dar este exemplo concreto, é fundador. É fundador para uma cultura geral. Certo. Para uma cultura humanista, tal como ler o Erasmo de Roterdão, o Elogio da Loucura, ou ler pelo menos 20 páginas do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Portanto, são textos que nos abrem para o mundo. Agora, o que acontece é que, de facto, há outros textos que nos abrem para o mundo e que eu já não vejo. Isto é, se calhar alguém está a ler uma coisa melhor que o Dostoiévski e eu estou aqui, feito velho desdentado, a teimar que devem ler este produto. Até porque o Dostoiévski, que eu amo como um clássico, um dos maiores escritores do século XX, que é o Vladimir Nabokov, odiava. Achava-o um escritor pimba. E no século XVIII ninguém lia Dostoiévski porque ele ainda não tinha nascido. Mas Dostoiévski surge como escritor ao mesmo tempo em que, e isto é que é giro, que é quando tu estás a fazer uma coisa nova, tu estás se calhar a fazer uma coisa nova e original, ou tu achas que é original, mas há outras pessoas como tu que estão a ler as antenas do tempo. E isto, para mim, é o que é interessante na leitura. Quer na leitura, quer na escrita, quer na arte, que é estar atento ao tempo. Por exemplo, o Dostoiévski é primo do Freud. É primo de uma série de indivíduos que estavam a tentar compreender o quê? A tentar traduzir por palavras as emoções humanas. E vocês viram A Liga dos Cavalheiros Extraordinários? Sim. Infelizmente sim. O filme, ok, o filme, mas leram o livro? Eu li também do Alan Moore, eu não li. Novela gráfica, sim. Sim, sim. O filme é péssimo, mas o livro é muito bom. Uhum. E o Alan Moore, o que eu senti quando li aquilo, eu disse: este filho da mãe, isto podia ser uma tese de doutoramento. Não, porque a prova do gênio do Alan Moore é que o que ele tem ali é um achado estupidamente óbvio, mas foi ele que achou. Que é, de repente, dizer, olha, mais ou menos nesta época, mais ou menos a meados do século XIX, houve alguém que escreveu a história de um monstro de Frankenstein. Houve alguém que escreveu a história de um homem que toma um elixir e vira duas pessoas. Vira Incrível Hulk e vira Dr. Jekyll, ou Dr. Bruce Banner. Depois houve um indivíduo que escreveu uma história sobre um homem que se torna invisível. Depois houve um indivíduo que escreveu uma história sobre um vampiro que vive de noite e dorme de dia. E de repente, e o Oscar Wilde escreveu o Dorian Gray, e de repente, que não está no livro, está só no filme, e de repente o Capitão Nemo, e de repente estas pessoas, estes escritores que escreveram todos na mesma altura, o que eles escreveram foram o mesmo livro. O Monstro de Frankenstein, o Dr. Jekyll, o Homem Invisível, o Drácula, todos eles, o Capitão Nemo, todos eles respondem a questões parecidas. Pode o ser humano imitar Deus? Pode o espírito dividir-se? Uma pessoa dividir-se e ter em si um monstro e uma pessoa que gosta de Beethoven? Mais tarde viemos a saber, sim, pode ser o Capitão SS de um campo de concentração. Deu outro extermínio. Pode. O que é que acontece se um homem puder ficar invisível? Ele vai fazer o bem ou vai fazer o mal? Certo. Tudo isto, eles estavam, eram escritores criativos, mas estavam a responder a um mesmo problema, que é o século XIX, em que a sociedade se industrializa brutalmente e se torna uma coisa ao mesmo tempo civilizada com o futuro todo pela frente, mas super agressiva. A maquinação, a industrialização, a automatização. E o que ele foi ver foi que há uma coincidência nestes pontos todos. E o gênio do Alan Moore, o que ele diz foi: e se eles fossem super-heróis e tivessem uma liga da justiça como o Batman e o Super-Homem e o Flash? Pois. E ele de certa maneira também faz, ou aborda mais ou menos os mesmos temas na novela do Watchmen. Ele também, sim. Ainda que com outras nuances, mas é uma, mas aproxima-se também dessa própria ideia do homem-deus, no fundo. Na figura do Ozymandias, por exemplo. Mas aqui ele está, o que ele foi fazer um trabalho de recolha académica, sim. Porque foi pegar personagens da literatura do século XIX. E foi ver ali um padrão. Como há um padrão, no princípio do século XX, entre o Fernando Pessoa, o Kafka, há assim, em vários países, há autores que são parecidos. Que são parecidos e que falam do mesmo. O Fernando Pessoa podia, se tivesse nascido em Praga, se calhar tinha escrito a Metamorfose e o Castelo e o Processo. E o Kafka, se tivesse nascido em Portugal, tinha se calhar inventado vários heterónimos. O que é giro é que estão... Isto é a criatividade para mim, que é o lado mais interessante da leitura, para não perdermos a questão dos hábitos de leitura, que teoricamente era o tema desta conversa. Sim. Mas o mais interessante na leitura, eu há bocado já falei do Hannibal Lecter, o mais interessante na leitura é isto, é que o escritor, o criador, é um leitor. E é um indivíduo que está, pelo menos esta, no seu melhor. Ou seja, no seu pior, o escritor é um escritor português. Que geralmente é um tipo apaixonado pelas palavras. Ai, escreve muito bem. Ai, saudade de outono. Mas, para mim, o escritor de que eu gosto, o escritor que me interessa e que eu tento sempre ser, e que tentei ser, mesmo quando fiz trabalhos académicos, é... O que é que eu posso dizer? Para onde é que eu posso ir montar a minha tenda que não esteja já ocupado? Tu repara aqui que há dois tipos de pessoas. Há as pessoas que gostam de ir montar a tenda em cima da tenda dos outros. Ai, que giro! O Dan Brown escreveu isto e teve muito sucesso. Olha, vou pôr a minha tenda em cima da dele. E depois há aquelas pessoas que dizem, que é o meu caso, epá, eu adorava ir para ali, para aquele sítio. É o sítio com melhor vista para a praia. Mas infelizmente houve um filho da puta chamado Miguel Esteves Cardoso que chegou lá primeiro. Eu senti isto nos anos 80. O Miguel é uns 2 ou 3 anos, salvo erro, mais velho que eu. E o que aconteceu foi que, de repente, eu disse para mim, eu disse, eu vou ser o Oscar Wilde português, nos anos 80 portugueses, eu vou ser o gajo do lacinho. E, de repente, descubro nos jornais o Miguel, que não só usa lacinho melhor que eu, além disso, é mesmo meio bife, o que ainda lhe dá pergaminhos para ser mais, é mais próximo do Oscar Wilde. E depois o que acontece é que ele é muito bom a fazer aquilo que faz. E eu senti, eu que ia ser o cronista com verve, engraçado, nos anos 80, eu de repente arrepiei caminho e disse, eu queria ir para aquele espaço. Mas aquele espaço já tem uma tenda e a tenda está ali muito bem. Aquela pessoa está a ocupar muito bem aquele espaço. E isto aconteceu-me, eu dei este exemplo concreto, mas aconteceu-me com muitos outros. Ou seja, aconteceu-me com o Picasso. Eu, a certa altura, nos anos 80, eu disse, eu vou inventar o cubismo e descubro que houve um sacana que já o inventou 40 anos antes. Isto aconteceu-me com o Fernando Pessoa. Epá, eu vou fazer heterónimos e de repente descubro. Portanto, nós tentamos encontrar sempre o espaço vazio. Os melhores de nós, que é tentar não repetir exatamente o que os outros disseram. E a outra segunda qualidade é ler o tempo. Tentar ler o tempo. Agora, o que acontece é que nem sempre estamos no sítio certo para ler. Eu olho sempre muito para o escritor como uma pessoa que... olha, o correspondente de guerra. Eu conheço alguns, não tem que ser de guerra, correspondente internacional, que é aquele tipo que está num... está em Portugal. Isto acontece ainda hoje, ok? Uhum. De repente, o indivíduo está em Lisboa e, de repente, houve um acidente no Barreiro e telefona-lhe a dizer, olha, epá, tu estás aí em Portugal, tu és o nosso correspondente, olha, ouviste a explosão que aconteceu agora no Barreiro? E o desgraçado tem que fingir que ouviu, porque eles não percebem que, epá, não é assim, não é óbvio, não fica exatamente no mesmo sítio. E mesmo se eu estivesse na rua, mesmo se eu estiver na rua X, não quer dizer que eu esteja na outra. O que é que acontece? É que o sonho úmido do escritor, pelo menos do escritor que eu acho interessante, é ser o gajo que está no sítio certo. É ser aquele tipo que está, quando a bola ressalta, é aquele tipo que está no sítio certo, a bola vai ter com ele e ele só tem que meter o pé. Agora, mas, desculpa, diz. Sim, eu ia só dizer, era só para acrescentar uma questão, que é, mas não existe o perigo, de certa maneira, de datar a coisa, de datar o tempo e de ou seja, de capturá-lo, sim, naquela capsulazinha, mas não, mas pará-lo. Existe, de, mas... Sim. Sim, mas eu acho muito, eu sinceramente acho muito infeliz a pessoa que quer ser universal à força. Esse é um erro. É um erro muitas vezes, olha, dos mais inexperientes, que é o tentarem estar fora do tempo em questão. E nós, eu acho que, pelo contrário, os textos que são universais são aqueles que não tentaram ser universais. São okay, aqueles que... Olha, que, por exemplo, o 100 anos de solidão, eu não sei se vocês já viveram na Colômbia. Não, por enquanto não. Mas está nos objetivos. Mas o 100 anos de solidão, ótimo. O 100 anos de solidão é um livro incrível, é um livro a ler, em parte porque o Gabriel García Márquez não fez aquela ingenuidade que às vezes alguns escritores fazem, que é o pôr a história em Nova Iorque para ser mais internacional. Agora, certo. Por exemplo, há uma série de escritores portugueses, não, há escritores portugueses, não vou dizer nomes, mas que as personagens deles nunca têm o nome português. É uma coisa espantosa, parece que têm vergonha. Qual é o problema de se chamarem Manel? E o que acontece é que nós estamos sempre na nossa realidade. Eu, por exemplo, vejo muitos jovens agora que querem escrever logo em inglês e que leem inglês. Por exemplo, eu também leio inglês, nós lemos em várias línguas, é bom ler em várias línguas. Mas ler só em inglês faz-nos perder o norte, e o norte é o sítio onde nós estamos. Quer dizer, ou seja, para vocês ambicionarem ter uma coisa que atravesse o tempo, eu acho que o melhor truque é estarmos agarrados ao tempo. Ou seja, é assumirmos onde estamos. No, nunca deu bom resultado uma pessoa tentar imaginar algo que não seja ela. Isto é visível na ficção científica. Toda a ficção científica é ficção política. Quase toda. E quase toda é fala do tempo em que as pessoas estão a viver. Ou então, no caso da Guerra das Estrelas, fala da Idade Média. Mas, que é cavaleiros, quer dizer, ou seja, os tipos na Guerra das Estrelas, os cavaleiros Jedi, são os nossos cruzados. São Exatamente. Os cavaleiros da Tábua Redonda. Exatamente. Só que em vez de lutarem com espadas, lutam com lâmpadas de cozinha. Neon. Exatamente. Mas é o mesmo. As espaçonaves podiam ser carros de combate, ou podiam ser tanques, ou podiam ser barcos. Portanto, o indivíduo que tenta fazer coisas que não fiquem presas ao tempo, vai se lixar, porque não vai sair bem. É evidente que depois se desatualiza. Por exemplo, eu hoje recebi um mail, juro que é verdade, uma moça americana, nos Estados Unidos, que vai fazer uma conferência sobre o tema o racismo nos maias. Os maias é um livro racista. E eu, a primeira reação que eu tive a isto foi dizer, mas esta moça está parva. Quer dizer, depois lembrei-me que há uns anos eu orientei uma dissertação de mestrado, um trabalho de mestrado que foi publicado em livro, de uma moça chamada Ana Bravo, e é um belo livro, que é A Invisibilidade das Mulheres em Tintim. E o trabalho dela foi ver que no Tintim as mulheres são invisíveis. Ou então é a Cassafiore, que é uma megera. Mas, e é evidente que as aventuras do Tintim, a banda desenhada, porque foi feita, começou a ser feita nos anos 20, e o RG era o RG, é evidente que é um bocadinho misógino. É obviamente misógino. Ele nem pensava naquela altura ter um público de raparigas, portanto ele estava a escrever para rapazes. É evidente que depois uma pessoa pode decidir, vou cancelar o Tintim, porque não tem lá mulheres ou não. E eu espero, estou curioso em relação à conferência, vou assistir por Zoom. Eu espero que a autora não decida dizer, é por isso que eu concluo que nunca mais devemos ler os maias. Exato, exato. Porque essa Queiroz era um tipo errado. E isto é ridículo e é um exagero, e é de repente uma euforia punitiva que há de quem toma o poder. Quer dizer, em cada época há quem toma o poder e deixa os vencidos viver. E há quem toma o poder e queira ir por aí a pendurar pessoas e a cortar cabeças. Sempre houve. Isto é a natureza humana. Certo. E portanto, a mim não me incomoda porque, olha, é uma fase. Mas eu espero que talvez ela conclua que, sim, os maias, de facto, a visão do outro... quando aparecem traços negativos em termos de comportamentos intelectuais, de facto, o Essa Queiroz, se calhar, naquele livro, se calhar os maias, não é propriamente não é um livro do século XXI, de certeza, mas conclua que sim, tem isto, tem aquilo, mas é um grande livro à mesma. Porque é evidente que se nós começamos a cancelar livros do passado só porque não correspondem aos nossos valores do presente, estamos lixados. Certo. E isso é transversal também, não só na leitura, obviamente, mas acaba por ser transversal um pouco nas restantes artes, no meio do cinema também. Mas lá está, mas também não é uma coisa que aconteça só agora. Quer dizer, eu lembro-me, salvo seja, de ler e de pesquisar sobre isso, o próprio Kubrick, na altura que fez a Laranja Mecânica, especificamente, quer dizer, aquilo foi... o nível de a acusação foi de tal maneira grave de ameaças de morte e tudo mais devido ao conteúdo da obra e de ligarem o conteúdo da obra a uma forma de ver o mundo atual, na altura, pelo menos na altura, e que o autor estava a defender aquele tipo de conteúdo, da ultraviolência, de completa falta de humanidade naquelas personagens e da lavagem cerebral que elas têm que supostamente para se curarem. Ou seja, a arte é levada um pouco à letra demais, não? Ou seja, o conteúdo deixa de ser ficção para pôr as pessoas a pensar e passa a ser quase factual, não? É, e isso tem a ver com os hábitos de leitura. Ou seja, não, tem a ver com uma coisa muito simples, que é hoje em dia temos não leitores no poder político, no poder económico, mas também no poder cultural. E essa ascensão dos não leitores, essa ascensão dos leitores que nunca aprenderam a ler e que alguns escrevem livros, pronto, é penosa, eu espero que seja uma fase, é como a ascensão dos autocratas. Quer dizer, para mim, a vitória dos Trumps e dos Bolsonaros neste mundo é uma ascensão dos não leitores. Porque é uma ascensão de uma gente que tem quase uma alegria em ser monolítica. E neste caso, esta incapacidade de ver o que é ficção é terrível. Mas cá está, hoje em dia isso acontece a muitos níveis. E eu sinto-me às vezes um bocadinho maltratado, mas sempre me senti, também sempre me safei, que é quando uma pessoa não compreende a ironia, ou seja, a ironia não é apenas o fazer troço das coisas. A ironia é um elemento fundamental. O humor, tal como a poesia, é uma coisa muito simples, que era a característica do texto literário, que é a ambiguidade. Certo, exatamente. Se eu te estou a dizer obrigadinho, eu estou a dizer mesmo obrigado ou estou a ser sarcástico? Depende do tom, não é? E esta ambiguidade, esta ascensão dos indivíduos que dizem isto não se percebe nada, faz com que haja, hoje em dia, muitos livros de ficção em que se percebe tudo. Quer dizer, e é uma ascensão da ignorância. Nós vemos isso muitas vezes a seguir a certas revoluções religiosas. No Irão aconteceu isso, que é de repente uma euforia de quem não consegue ler a ambiguidade, de quem não consegue ter prazer em ler um texto, em ver que um texto pode... A beleza de um texto literário é ser como água. É ser como se nós pegássemos numa tigela com água e a chocalhássemos e não sabemos bem o que é que aquilo é. Portanto, o prazer da literatura é o prazer da ambiguidade, porque o mundo é ambíguo. Ou seja, prepara-nos melhor para o mundo, porque o mundo também não é claro. Claro. O que acontece é que, até na poesia hoje em dia, e para mim a ascensão do Cardeal Tolentino Mendonça é um dos piores horrores que há na humanidade, porque é a ascensão da parvoeira, que é... parece poético porque usa palavras poéticas, mas o que está a dizer são banalidades, só que em forma de verso. Ou seja, tem a beleza do verso sem ter a complicação do verso. Quer dizer, e o que é terrível é isto, é era bom sermos uns para os outros. Será que Deus? É uma pergunta. E isto é treta. O que acontece aqui é que essas pessoas hoje em dia mandam. E mandam mesmo. Quer dizer, mandam completamente. E nós não conseguimos explicar ao José Rodrigues dos Santos que não é o melhor escritor português. Não para queremos ser o melhor, ou seja, primeiro ser o melhor, qualquer pessoa que sabe, não é importante, mas de facto isto não é aquilo. Quer dizer, não é de facto aquilo. Ou seja, agora, como explicar isto a quem tem poder e tem sucesso? É como explicar ao Trump que o que ele diz são parvoeiras. E ele diz, como é que o que eu digo são parvoeiras se 75 milhões de pessoas acreditam nelas? Bom, eu tenho aqui uma questão também para o Rui. Só mais alto, um bocadinho mais alto, Iris. Mais alto? Ah, ok. Pergunta aqui para o Rui. Há pouco estávamos a falar de cancelar os maias, e eu lembrei-me imediatamente de uma coisa que tinha ouvido aí há uns tempos, em que se falava em reeditar o Tom Sawyer para excluir a palavra nigger. Eu não sei se isso chegou a consumar, espero bem que não, mas não sei se estás ao corrente disso. Sim, mais ou menos. Quer dizer, eu tento não estar à corrente das parvoeiras todas que há, mas é mais forte que eu. Pronto, sim. É claro que as parvoeiras chegam-nos cá sempre. Ou seja, todo este movimento de cancelamento de certas coisas e de revisionismo da cultura acabam por ser também um revisionismo histórico que essas mesmas pessoas tanto apontam o dedo, ou tanto gostam de apontar o dedo a muito boa gente. É. Concordas, não concordas? Sim, ou seja, cá está, eu acho que há sempre, em qualquer grupo, há sempre pelo menos, vamos simplificar, pelo menos dois tipos de pessoas. E isto em qualquer grupo. Quer dizer, chega a esquerda ao poder e há tipos que são bondosos, eu sou de esquerda e acho que a esquerda tem um valor mais humanista e que ao longo dos 200 anos têm sido mais positivos mesmo com os crimes todos pelo meio. Mas depois há sempre uns indivíduos que querem, que entram para o partido ou entram para o poder mesmo para chatear. E isto acontece com qualquer movimento cultural. Este movimento de empoderamento de grupos que estavam oprimidos e que não tinham voz é um movimento que eu acho bom, acho bem. Ou seja, acho muito bem fazermos um revisionismo da literatura e da história e da arte, vendo, por exemplo, que a Camille Claudel, se calhar, era uma escultora tão boa, quase tão boa como o Rodin. E era invisível. Não era apenas a gaja que ela andava a comer, era uma artista. E isto acontece, e este revisionismo é fundamental, porque o facto de o canon ter chegado a nós de uma certa maneira, com o homem branco, heterossexual, anglo-saxónico ou francês, esse canon não nos foi dado por Deus, foi nos dado pela política. A minha geração, todos os bebés culturais vinham de França, e todos os tradutores traduziam do francês, agora todos os tradutores traduziam de inglês, portanto, o mundo anglo-saxónico, o mundo anglo-americano para nós é hoje o homem branco. Nós somos a gaja. Nós somos a pessoa dominada. E, portanto, rever, quer do ponto de vista gay, quer do ponto de vista, quer do ponto de vista de outros grupos, ou outros grupos étnicos, ou com menos poder, ou das mulheres, esta revisão é boa. O que acontece é que às vezes algumas pessoas se entusiasmam e começam a querer cortar cabeças. Portanto, não é aqui uma resposta óbvia de como estava bem, até porque o revisionismo cultural, o rever a cultura, a revisitação, não é em si uma coisa má. Portanto, temos que ser críticos e o cânone está em movimento. E, de facto, eu sou do tempo em que quando uma escritora ia para um festival literário, ela era posta na mesa das crianças. Ou seja, eu ia debater, será que a literatura pode salvar o futuro do mundo? Enquanto que a pobre moça, a pobre Inês Pedrosa, ia para a mesa das crianças ler, será que há literatura feminina? Debater isso. Portanto, e isso, muitas escritoras, a certa altura, chatearam-se contra isso, e eu próprio só tenho que estar lá, porque é óbvio que isto, o preconceito tem muita força, o preconceito parece natural. Isto, aliás, quem já tiver lido um pouco, ou se eu tiver aprendido um pouco, isto é muito útil, é perceber que nem sempre aquilo a que estamos habituados é obviamente bom. Nem sempre aquilo que estamos habituados foi dado por Deus. Portanto, a crítica cultural, a crítica do cânon, a crítica do que devemos ler e do que não devemos ler, a crítica do que deve ser dado às crianças, porque aos adultos, os adultos leem o que quiserem. Mas é uma decisão política. Não há outra forma de dizer. Quer dizer, olhem, estes são os livros, estes são os autores que, no ano de 2022... definem aquilo que é a cultura portuguesa. Portanto, e isto é sempre a olho, é sempre discutível. O que acontece agora é que passamos por um momento de uma certa vitória, digamos que uma entrada no Capitólio, assim, um arrombar, e no meio daquelas pessoas que apenas criam justiça, há pessoas que digam enforque-se, nunca mais o Kevin Spacey pode entrar num filme porque foi acusado de ter um dia assediado, e depois outra pessoa disse não e ficou a chorar. Não vamos agora ler este escritor porque fez isto, e não vamos ler o Mark Twain porque usou a linguagem que se usava naquela altura para fazer um livro que era extremamente progressista para aquela altura e extremamente aberto. Porque esse aí, eu chamo isto os fascistas de esquerda, que também há, que são aquelas pessoas que usam bons pensamentos e boas ideias para no fundo só chatear os outros. Portanto, há uma pulsão, a pulsão crítica de dizer, de questionar o que foi feito, acho maravilhoso. Questionar os maias, porquê? Porque não. Agora, a pulsão crítica eufórica de cortar, de castrar, de amputar, aí já acho que aquela pessoa não está a mostrar vontade de luz, essa pessoa está apenas a dar vasas àquilo que critica nos outros, que é bater em quem está por baixo. Rui, desculpa, pegando aí numa coisa que disseste, precisamente da questão das crianças de que escolhem o que elas leem no fundo e que influenciam de uma outra forma, não tão gritante, mas a escola acaba por também ter um papel de curadoria, digamos assim, daquilo que os alunos devem ler nas aulas de português, etc., com as obras obrigatórias e tudo mais. E pegando nisto com a questão dos hábitos de leitura, tu achas que aqui o problema é as obras que de uma forma são recomendadas e algumas até obrigatórias para os jovens são adequadas, ou neste momento, sendo as mesmas adequadas, como o nível de literacia, digamos, destes alunos que chegam ao secundário e se calhar ler um livro na vida, de repente têm de ler os maias, é algo muito exigente e que só vai fazê-los afastar-se ainda mais? Eu acho que os maias não deviam ser dados no ensino secundário, ponto. Há outros livros do ESA, por exemplo, eu daria o Mandarim, que é um livro perfeitamente agradável e desde logo mais breve. Os maias têm um problema, que é as primeiras 100 páginas são intragáveis. Depois é que começa a mesma festa. Mas acima de tudo, os maias têm outro problema, que é que têm um livro que desde há 30 anos explica tudo. Explica como sai no exame. E os professores provavelmente também não leram, muitos não leram os maias. Que é a escolha do cânone implica uma honestidade intelectual por quem o faz. Quer dizer, it's a dirty job, but someone has to do it. É um trabalho sujo, mas alguém tem que o fazer. E fazer, ser júri, fazer uma escolha, ser um leitor decisor, que implica desde logo, implica algum esforço. E o que acontece é que eu não vejo esse esforço, ou seja, eu vejo muita preguiça intelectual. Às vezes, infelizmente, há professores que eles próprios não leem. Isto é, quer dizer, e muitas vezes quando a pessoa não faz uma coisa, depois vai para a aula e é um slogan. Vocês têm que ler porque é bom para a saúde. E aqui é como os pais que dão um exemplo. Quer dizer, as crianças ouvem o pai a dizer vai estudar, mas depois vem o pai a peidar-se enquanto vê um péssimo jogo de futebol. Portanto, é muito simples, que é, eu acho que de facto a escolha do que alguém tem que dizer o que se deve ler. Isto é, não há cultura nenhuma que não se defina por dizer estes são os livros fundamentais. E depois, à medida que o leitor, que a criança, que o adolescente se vai tornando independente, que é o objetivo, deve ser esse o objetivo da escola, à medida que se vai rebelando, que se vai revelando e rebelando, trocando os Bs pelos Vs, mas são a mesma expressão, que vai criando o seu próprio percurso, começa a dizer, não, não é isto que eu quero ler antes aquilo. E esse é que é o exercício. Ou seja, o sonho da leitura não é discutirmos em conjunto os livros, é, sem ninguém estar a ver, estarmos a ter prazer genuíno, sem ninguém estar a ver, sem ser para discutir com ninguém, estamos a ler um texto ou um livro. Aí é que se vê os leitores. Ora, o que acontece é que nós temos muita gente que lê por obrigação e muita gente que lê sem ter aprendido a ler. Portanto, como é que se topa isto? É muito fácil de topar. Quando vocês derem um poema a uma pessoa, a um intelectual, a um coisa, digo, peçam-lhe para falar sobre o poema. E repararão que muitas vezes a pessoa diz, ah, mas deem-me só um instantinho. E não têm a coragem de opinar, não têm a coragem de pensar para a própria cabeça. Nós vemos isto com a pandemia, vemos isto com tudo, que é a história do prognóstico só depois do jogo, não é? Sim. Ora, o que acontece é que um bom leitor faz prognósticos antes do jogo. E precisamente, e depois, se errou, fica contente por ter errado, mas investiu, arriscou. O mundo com não leitores é um mundo com gente que vai sempre espreitar o fim. Por exemplo, um exemplo flagrante é o contrato do romance policial. Aliás, qualquer romance, mas o policial é flagrante. Quando vocês compram um livro ou tomam o livro emprestado em biblioteca, o livro tem 200 páginas e há um mistério que é quem matou o X, quem matou o Roger Ackroyd. O que acontece é que um não leitor, e cada vez há mais não leitores, para fazer um brilharete vai ler a página 200. E pode ir ler, porque o livro é uma viagem no tempo, mas na verdade o tempo está todo ali à nossa frente. A página 200 está à nossa disposição como está a página 1. O que acontece é que nós, as pessoas que lemos, suponho que convosco acontece isso, nós sabemos que o prazer não está em saber a resposta, não está em ter a resposta certa, o prazer está no exercício da viagem e precisamente de nos irmos perguntando quem será. O prazer de irmos ler as pistas e até há um prazer redobrado se no fim formos surpreendidos e bem surpreendidos pelo autor. Isto pode... é o prazer da leitura. É alguém que não tem medo de brincar. É alguém que não tem medo de fazer figura ridícula. É alguém que não tem medo de errar. E isto é para isso que a leitura nos serve. A leitura, para mim, ler textos é bom, porque, e sobretudo, quem ler poesia, que não é o que eu faço, ainda melhor, porque eu, quando leio um poema do Herbert Welder, não percebo nada. Não percebo. E depois volto a ler e começo a perceber que não é para perceber, mas houve qualquer coisa que se entranhou cá dentro. E depois leio terceira vez e começo a achar graça aquilo. E já não começa a sentir-me enervado por não ter percebido. Ora, o mundo é confuso. O mundo é um caos. O mundo é uma chatice. O mundo está sempre em movimento. Um leitor está mais preparado para ficar menos nervoso quando há alguma coisa no mundo perturbante. Há indivíduos, que eu chamaria não leitores, que quando o autocarro se atrasa 20 minutos dizem "Esta é a minha vida". Agora, eu, um leitor, quando há um terremoto, fica chateado se perde a vida, mas se não perder a vida, se ficar, o leitor diz, não, o terremoto é uma surpresa, mas eu estava preparado para ler, eu estava preparado para enfrentar um terremoto, ou uma pandemia, como o coronavírus, eu estava preparado porque eu já li muitos textos em que não percebi nada. E habituei-me a não ficar nervoso quando não percebo uma coisa. É essa a função também de um texto literário. É não percebermos e ficarmos contentes de não perceber. E depois, também já li um texto muito bom de um gajo porreiro que já teve uma peça de teatro no Barreiro, o Rui Zinke, que é um texto em que, de repente, Portugal é todo inundado pelas águas e nós temos todos que fugir ou ter guerras. Portanto, eu estou preparado, alguém que lê ficção científica, alguém que leu o 1984 do Orwell, que está agora, está mais preparado para lidar com o caos do mundo, não porque tenha lido um livro, As Sete Segredos do Mundo, Como Compreender, Como Ter Sucesso, mas porque leu o Orlando, da Virginia Woolf. Porque leu uma coisa, porque leu textos que ajudam a não ter medo do caos. Não ter medo de não compreender. Queria só fazer gostei bastante do que disseste agora, concordo, mas quando disseste há pouco também da questão da viagem e da questão do policial, eu diria mesmo que até às vezes nós, pelo menos já me aconteceu com alguns livros, que até meio do livro até já calculo de alguma forma e depois acaba por se confirmar que já sei o desfecho, ou que de alguma forma o final e a conclusão já é, não é que seja óbvia, mas já está um pouco implícita. Mas é precisamente essa questão da viagem e muitas vezes a forma como, pelo menos comigo, a pessoa escreve essa viagem, portanto o escritor, e aí a questão do mérito e dos bons ou maus escritores, talvez assim, é a forma como eles, 10 pessoas diferentes, conseguem escrever eu ir daqui a um café, por exemplo. E uns escreverem isto muito bem e outros muito mal. Eu acho que isso também acaba por ser metade da piada da coisa, acho eu. Sim, alguns são mais previsíveis que outros. Reparas que aqui é que é importante um cânone sempre em movimento, mas é importante haver crítica honesta em relação aos textos, porque há textos que não resistem a um olhar crítico. O que é o olhar crítico? É que isto é uma estatística qualquer, mas tu sabes que tu estás muitas vezes, já agora estamos com o exemplo do policial, tu a meio já está mais ou menos, já percebes para onde vais, provavelmente porque aquele texto tu descobres que, isto acontece muito com o formato do policial, já percebes que já há ali uma fórmula. Sim. Já viste aquilo, ou seja, já sabes, é como fez um filme com o Stallone e ele tem um amigo, um melhor amigo, que é casado enquanto que ele é solteiro, e tu já sabes que daí a pouco o melhor amigo do Mel Gibson ou do Stallone ou do Schwarzenegger vai morrer, que é para depois o Stallone, o Schwarzenegger ou o Mel Gibson poderem passar o resto do tempo em vingança e depois vão enfrentar os maus até que no fim há um grande duelo contra o super mau, tal como num James Bond ou num romance de cavalaria em que no fim se enfrenta o dragão. Não é? Os Monty Python parodiam isto muito bem. O que é que há aqui? Há duas morais a tirar aqui. Primeira, nunca sejas amigo do Mel Gibson ou do Stallone ou do Van Damme, porque é mau para a saúde. E a segunda é que, de facto, estes textos se calhar são medíocres. Se calhar as histórias são preguiçosas. Mas, por exemplo, o Seven. Nós todos vimos o Seven, não é? Sim. O que acontece ali é que há ali uma série de clichês, que é dois polícias, um mais velho, um mais novo. Os dois começam a perseguir um serial killer e o serial killer vai deixando pistas e a certa altura o serial killer mata as pessoas consoante os 7 pecados, cada um ao fim dos três pecados já sabemos que são os 7 pecados capitais. E isto tudo começa a ser previsível. Quando aquilo começa a ser previsível, eu acho que eu não previ, suponho que vocês também não, que de repente, em vez deles apanharem o serial killer fizesse primeiro, fosse ele ter à esquadra a dizer: olhem, estou aqui, sou eu o serial killer. E segundo, que o serial killer consiga negociar a que eles o levem preso até ao meio do deserto. E depois que o serial killer tenha um coelho da cartola, que é uma furgoneta que vai lá levar um embrulho com a cabeça daquela moça insuportável, como é que ela se chama? A Gwyneth Paltrow. Esta parte escapou-nos a todos, não é? Sim, é o grande twist, lá está. Agora, depois desse filme, houve para aí dezenas ou centenas de filmes ou de livros a repetirem a fórmula. E por isso, digamos que o mais canónico é o Seven e os outros são epígonos. Eu acho que é com esta que podemos fechar, Rui, se tiver tudo bem do teu lado, até para cumprirmos aqui o horário que te propusemos. Eu avisei. Mas foi, epá, pelo menos do meu lado posso dizer que foi uma grande e excelente conversa e com muita, mesmo muito, muito conteúdo muito bom e muito interessante, e de facto de ter alguém que percebe tanto de tudo isto e que consegue precisamente pensar todas estas questões de uma forma tão tão lúcida e pertinente, e portanto, epá, olha, do meu lado, muito obrigado. Porque valeu mesmo a pena, Este foi um sim, belo pai, podes falar por todos. Podes falar por todos. Ok. Obrigado. Foi um prazer também falar convosco e espero que um dia nos vejamos ao vivo e possamos tomar uma cerveja. Eu tá aqui estive a tomar uma cerveja sozinho. Não sei se vocês estavam. Mas pronto, foi um prazer. Olhem, obrigado também pela vossa paciência. Obrigado, eu, nós. Eu queria só dizer duas coisas. A primeira é que, epá, parte 2, por favor, Rui, aceita, senão nós não sabemos onde é que moras, mas descobrimos e vamos aí ameaçar-te. Eu sei que és grande, mas pronto, mas nós somos 3. E a segunda coisa é, mas porquê é que eu nunca tive um professor com este nível de conceder entusiasmo e de gosto por aquilo que diz e que faz e que fala. Não sei. Pronto. Cada um fica com isso e pronto. E olha, desejo-te melhor sorte para o futuro. Na verdade, isto não era um elogio ao Rui, mas sim eu aproveitar uma oportunidade para dizer que a maioria dos meus professores eram todos uns bardamerdas. Foi um dois em um. Vá, nós estamos todos, quer dizer, nós estamos todos um bocado na luta. Agora, o que acontece é que há pessoas que passam melhores bocados ou piores bocados ou outras coisas. Eu tive vários privilégios já agora. E o privilégio que eu tive foi ter pessoas muito interessantes na minha família que me deram um berço de ouro, que era eu cresci com uma biblioteca em casa. Muitas gerações de pessoas que hoje em dia, felizmente, e ainda bem, vão para a universidade e têm lugares, a verdade é que não tiveram isso. Portanto, hoje temos uma coisa boa, que é temos filhos de não leitores que fazem, olha, como o Saramago era neto de uma analfabeta e muitos de nós somos filhos de não leitores que pela primeira vez um livro entra em casa com os filhos. E o que acontece é que, a seguir ao 25 de Abril, foi preciso formar pessoas à pressa para fazer uma coisa muito boa, que foi abrir mais as escolas. É evidente que muita gente pode dizer, antigamente era tudo melhor. Sim, antigamente era tudo melhor porque a maior parte das pessoas não iam sequer para o liceu. Quer dizer, portanto, o Virgílio Ferreira foi professor de liceu, no Camões. Era um luxo daquele tempo. Portanto, isto tudo tem o seu tempo e nós somos responsáveis por nós próprios. Portanto, aquilo que não tiveste sorte nas aulas, podes fazer agora. E, pelos vistos, os teus professores não falharam tanto, porque até parece que falas português. Já não é mau. Tem dias. Não, mas é isso. Ok, olha, já estamos em off, não é? Não, ainda não. Ainda não? Não, mas podemos ficar. Está bem. Então pronto, vamos despedir para em off continuarmos aqui a poder dizer mal dos professores do João e portanto obrigado a todos e estamos cá para a semana e um grande bem-aja.